desce nesse instante. Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk. Então aproveita aí, novinha tu vai sentar. Atenção mulher solteira, o sacode vai começar. Atenção mulher solteira, o sacode vai começar. Atenção mulher solteira, o sacode vai começar. Naquele pique na frente safada, então vem joga pra frente. Vem novinha safadinha, vai mexendo com a minha mente. Então quer, então quer. Pente, pente, pente, pente, enquanto dura a mina carente. Pente, pente, pente, pente, enquanto dura a mina. Oi, pente, pente, pente, pente, enquanto dura a mina carente. Pente, pente, pente, pente. DJ Harrison, o único. O único. Lá vai, fogo. Solteira, então desce nesse instante. Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk. Então aproveita aí, novinha tu vai sentar. Atenção mulher solteira, o sacode vai começar. Atenção mulher solteira, o sacode vai começar. Atenção mulher solteira, o sacode vai começar. Naquele pique na frente safada, então vem joga pra frente. Vem novinha safadinha, vai mexendo com a minha mente. Então ela quer, então ela quer. Pente, pente, pente, pente, enquanto dura a mina carente. Pente, pente, pente, pente, enquanto dura a mina. Oi, pente, pente, pente, pente, enquanto dura a mina carente. Pede, pede, pede, pede. DJ Harrison, o único.